calor dos namorados, esculacha no salão. É bolinha da paqueira, empinando o popozão. Liga da banqueira, empinando o popozão. Camelô dos namorados, esculacha no salão. Acabou a liga da banqueira, empinando o popozão.